Sinistro! Tenebroso! Sinistro! Tenebroso! Veio bater de frente e seu som queimou de novo! Veio bater de frente e seu som queimou de novo! É o famoso torra, torra! Então, vaza daqui! Não aguento te olhar, que eu já começo a rir! É o famoso torra, torra! É melhor sair daqui! Eu não posso te olhar, que eu já começo a rir! Sinistro! Cabuloso! Veio bater de frente e o seu som queimou de novo! Ha! Sinistro! Tenebroso! Veio bater de frente e o seu som queimou de novo! Veio bater de frente e o sozinho dele virou pó.